Marcelo Neumann, nosso convidado de hoje aqui é o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. Exatamente, Guilherme. Estamos aqui com o atual prefeito do município de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda Brasileiro, prefeito Chico Brasileiro, nascido em Piancó, na Paraíba, no dia 7 de outubro de 1965. Político brasileiro, é filiado ao Partido Social Democrático, o PSD. Chico Brasileiro mora em Foz do Iguaçu desde 1989 e no ano de 2000 elegeu-se vereador, sendo reeleito em 2004. Em 2005 foi nomeado secretário municipal de saúde e nas eleições de 2017, no dia 2 de abril, venceu o pleito, tornando-se então prefeito da cidade, Guilherme. Antes disso, também vice-prefeito, né, juntamente com o Paulo McDonald Guiz, e depois também deputado estadual ali na Assembleia Legislativa. Prazer recebê-lo aqui, Chico Brasileiro. Bom dia. Prazer, Guilherme. Prazer, ouvintes da RCI, programa Antes do Almoço, né? Malu, né? Isso. Malu também. Bom dia a todos. É satisfação estar com vocês e abordar os temas da nossa cidade. Acho que debater Foz do Iguaçu, debater os nossos rumos, futuro da cidade, o presente e o futuro, é sempre positivo, e a gente sabe aqui que o programa de vocês tem uma qualidade, tem um nível que é importantíssimo de conscientização da nossa comunidade. E até vou começar aqui o programa fazendo uma pergunta relacionada a algo do seu mandato como vereador lá em 2000, porque naquela época, 2002, teve ali a aprovação dessa lei contra os crimes de homofobia, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que foi regulamentada agora, né, 2018, passaram-se 16 anos. Eu confesso que quando eu vi até algumas publicações que saíram na imprensa, né, com títulos, por exemplo, anticristãos instalados na prefeitura querem atacar igrejas, etc, etc. Eu não entendi o que é que está em jogo exatamente quanto a isso. Porque a gente vê ali, é uma lei para combater discriminação homofóbica. O que é que acontece, o que é que pode ser dito até para algumas lideranças religiosas que ficaram preocupadas quanto a esse conteúdo? Guilherme, não existe nenhum ataque à igreja, não existe nenhuma ofensa à igreja, não existe nenhum prejuízo a qualquer denominação religiosa. Isso são oportunistas, pessoas que querem se aproveitar, ou pessoas homofóbicas, que travestidos de uma informação ou de uma contra-informação correta ou incorreta, buscam passar um temor às pessoas, os evangélicos, católicos, todas as denominações, tentando um conflito com a prefeitura. Eu busquei vários pastores, conversei com as igrejas, todos sabem, eu tenho um profundo respeito por todas as igrejas, me reúno constantemente com as igrejas, tenho um alinhamento muito positivo, e jamais iríamos fazer algo, dizer que fechar a igreja, pelo amor de Deus, não existe isso. Parece coisa até medieval, digamos. Medieval, assim, né? Isso não existe, é coisa de, olha, de gente de maldade, de mau caratismo. É inadmissível. Agora, nós estamos regulamentando uma lei porque é inadmissível que hoje, nos dias de hoje, Guilherme, a gente ainda tenha preconceito contra o ser humano. E o preconceito não é só ao homossexual, é preconceito ao racismo, é preconceito ao islamismo, é preconceito a diversas situações. E, digamos, no setor público, nós tivemos um caso que nos chamou a atenção. Então, isso não é para as igrejas. Isso é para o setor público e para o setor privado. A lei é muito clara. Existem sanções que nós vamos instaurar processos quando não houver um atendimento a um paciente porque esse paciente é, né, um homossexual. Nós não podemos fazer isso, gente. Independente se que seja seja homossexual ou não, ele é ser humano, né? E como cristão, o que é que o cristianismo prega? O que é que Jesus pregou, se não amar o próximo como a si mesmo? Então a gente tem que respeitar, tem que atender sem humilhação ninguém, seja quem for. Então o que nós estamos buscando com essa lei é regulamentar para atender o direito à vida, o direito a que o cidadão seja respeitado na sua condição de ser humano, independente do que ele seja. Pois é, eu digo até porque eu fiquei surpreendido, eu não imaginava que uma matéria desse teor pudesse até gerar polêmicas, como a gente vem observando aí nos últimos dias quanto a isso. São vários assuntos que a gente tem para abordar aqui quanto à questão da administração pública em Foz do Iguaçu, né? O seu mandato começou em maio, né? Com isso. Um certo atraso até com relação ao os demais prefeitos aqui no Brasil, em função dessa situação eleitoral, que teve que fazer nova eleição e tudo. São então, portanto, um ano e dois meses agora no cargo. O que é que dá para fazer de balanço até desse período, até o momento? Nós tivemos, no primeiro ano de governo, nós tivemos como meta, Guilherme, reestruturar as contas da prefeitura. Eu falo sempre em reuniões o seguinte: você não compra uma bicicleta para o seu filho se você não pagou a geladeira. Você tem que primeiro pagar a geladeira, o fogão de casa, organizar as contas, pagar a conta de água, de luz, de tudo, para depois comprar a bicicleta do filho. E a prefeitura é a mesma coisa. Nós não poderíamos estar iniciando com um monte de obras sem antes pagar a quem a gente estava devendo. A prefeitura estava devendo a médicos, estava devendo a prestadores de serviços, a clínicas, a laboratório, a hospitais. Só o Hospital Costa Cavalcante, a prefeitura devia 13 milhões atrasado ainda de 2015, que a corrupção não pagou. Os corruptos não pagaram. Então, nós buscamos pagar essas contas para que nós pudéssemos resgatar a credibilidade do município de Foz do Iguaçu. Concluímos o primeiro ano de governo pagando todas essas contas. A prefeitura buscou essa credibilidade, adquiriu a credibilidade. A prefeitura hoje tem todas as certidões negativas, todas as certidões previdenciárias, trabalhistas. Essas certidões possibilitam o município captar recurso federal e estadual. Antes, nem sequer transferência de recursos a prefeitura não poderia buscar, porque não tinha certidão. Então, esse foi o primeiro passo da prefeitura. Outro ponto importante: o município fechou o ano 2016 com a nota. Todo município, como uma empresa, tem a classificação de risco dessa empresa. E a empresa pública, a prefeitura, tinha uma nota que é uma das piores, a nota C. Por que que o Foz tinha nota C? Porque o que se arrecadava e o que se gastava, não havia equilíbrio. Primeiro ano de governo, equilibramos as contas e a prefeitura saiu de nota C para nota A, Guilherme. Nota A é a nota máxima, onde a prefeitura hoje pode buscar empréstimos internacionais a juro baixo para investir na cidade. E um desses empréstimos, a semana que vem, quero convidá-los, a imprensa e todo cidadão que quiser comparecer, nós vamos ter a visita da Agência Francesa de Desenvolvimento, que é uma agência que empresta recursos a um juro, os melhores juros do mercado, para projetos ambientais. E nós vamos, já estamos com um projeto para captar recursos para três grandes rios em Foz do Iguaçu: o Rio Boici, o Rio Ouro Verde, o Arroio Ouro Verde, mas importantíssimo para a região do Porto Meira, e o Monjolo. Ou seja, nós tivemos que primeiro organizar a casa para agora buscar recursos. E as obras agora estão iniciando. Nós estamos com três creches em construção praticamente prontas. Vamos inaugurar agora em agosto, lá no Cidade Nova. Inauguramos o Centro de Reabilitação, que é o primeiro do Paraná, e é o único do Paraná, um centro de reabilitação que é praticamente um mini Sara Kubitschek. Um mini, não é um Sara, mas é um mini. Aquele ali na Avenida Andradina. Na Avenida Andradina. Inauguramos também, já está funcionando, a unidade de saúde que estava parada. Ou seja, nós recomeçamos aquelas obras que estavam paradas. Então, não poderíamos começar obras novas com as obras paradas do jeito que estava, até porque isso gerou muito prejuízo ao município. Então, recomeçamos as obras paradas, Felipe Ivan está em andamento, tudo dentro das normas e com o Ministério Público Federal acompanhando os gastos e os termos de ajuste de conduta, para que não tenhamos mais essas interrupções de obras e prejuízo à nossa cidade. Ou seja, eu posso dizer hoje que o balanço principal, que a cidade resgatou a credibilidade e agora a cidade começa a investir para melhorar a iluminação pública, vamos abrir licitação para trocar as lâmpadas da cidade por LED, estamos abrindo várias avenidas, ou seja, começou um processo de desenvolvimento e de investimento em Foz do Iguaçu, porque agora a casa está arrumada. Falando especificamente da Felipe Vantcher, a gente até já conversou em situações anteriores aqui com o vice-prefeito Newton Bobato, porque havia toda uma complicação jurídica, foi feito ali um pacto, né, uma repactuação com o Ministério Público para que essa obra pudesse ter continuidade? Sim, Guilherme, porque essa obra foi fruto de processos de corrupção, de prisões, tinha toda uma investigação por trás disso. Então nós não poderíamos recomeçar a obra de forma errada e depois ser fruto de outros problemas. Então tivemos longas reuniões com o Ministério Público, só reiniciamos a obra quando o Ministério Público deu aval e disse, olha, está tudo ok, pode reiniciar. A obra foi feita, primeiro contratamos uma empresa especializada, essa empresa veio de São Paulo, uma das empresas mais especializadas do Brasil, fizeram sondagens, fizeram todo um estudo para dizer, não, isso aqui deveria ser 10 centímetros, colocaram 7, então está faltando 3. Se o governo, se a população está pagando por 10 centímetros de asfalto, tem que ter 10. Se a base do asfalto tinha que ter 80 centímetros de base, ou 50, ou 30, e foi colocado a metade, tem que ser refeito. Ou seja, todo esse estudo foi feito para quê? Para que nós possamos reiniciar a obra com toda a segurança que daqui a 2-3 anos essa obra não vai ter problema. Então, tudo foi feito, pensado tecnicamente, foi pensado juridicamente, por isso que atrasou. Mas atrasou para fazermos algo melhor pela cidade e algo duradouro. Um exemplo é lá em Três Lagoas. Nós temos uma obra lá, que também faz parte dessas obras paradas, que é Olímpio Rafaim. A obra não parou, ela reiniciou por um outro ponto. Ao invés de iniciar pelo ponto mais a oeste, né? Ela iniciou mais pelo ponto leste. Por quê? Que é ali próximo do Charrua. Ela iniciou dali e está subindo ali próximo ao Rafaim e depois vai chegar lá próximo do viaduto de Três Lagoas. Porque próximo da região do viaduto, quando abriu-se a obra, encontramos água. Ou seja, era uma região de lagoas, o projeto inicial foi mal feito, e nós estamos seguindo esses projetos iniciais, porque os contratos foram feitos em cima desses contratos, desses projetos. Então, levamos ao Ministério Público, informamos ao Ministério Público a ocorrência, a empresa de São Paulo mandou engenheiros para Foz do Iguaçu, esses engenheiros fizeram um novo estudo, apresentaram ontem esse estudo ao Ministério Público Federal, e eu tenho certeza que em breve nós teremos o desenrolar destas obras. Aí muita gente diz, vocês poderiam ter feito, a prefeitura tinha que fazer e resolver o problema. Poderíamos ter resolvido de uma forma errada. Aí daqui a 3 anos, 2 anos, a obra ia afundar. Ou seja, quem que seria o responsável? O Chico Brasileiro, prefeito. Então, eu não vou fazer isso de forma errada. Pode demorar mais 1 mês, 2 meses, mas vamos fazer a coisa certa. Infelizmente, a área está interditada, e algumas pessoas teimam em passar por essa área interditada. Então, quem passa em área interditada está se arriscando a cair no alagamento mesmo. Mas o importante é que, juridicamente, isso está sendo tratado, acompanhado, e em breve eu tenho certeza que o Ministério Público vai liberar para reiniciar. Inclusive o ouvinte Alberto, aqui enquanto a gente conversava, ele mandava aqui algumas imagens, né, com relação às marginais da BR-277 aqui em Foz do Iguaçu, enfim. Sérgio Gasparetto, como é que está o processo também? Sérgio Gasparetto, já foi assinado o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. A Caixa Econômica está agora na fase de fazer a reprogramação dos valores, né, da obra. E acredito que ontem tivemos reunião com a Caixa Econômica, acredito que nos próximos dias a Caixa libera a reprogramação para que nós possamos reiniciá-la. Estou conversando aqui com o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, nesta edição de sexta-feira do Antes do Almoço. Vou chamar um rapidíssimo intervalo na nossa programação. Já voltamos aqui com a continuidade da entrevista, também suas participações através do Facebook Rádio RCI Iguaçu e do nosso WhatsApp, que é o seguinte. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Este WhatsApp, portanto, aqui da RCI é o 991450911. O telefone fixo também é o 3523-2211. Já voltamos aí, aqui ao vivo, antes do almoço. Programa Antes do Almoço, volta já. Voltamos a apresentar Programa Antes do Almoço. Meio-dia e dois, ao vivo aqui com o programa Antes do Almoço, nesta sexta-feira, 13 de julho de 2018, recebendo aqui o prefeito Chico Brasileiro no nosso estúdio. Estamos ao vivo através do Facebook Rádio RCI Iguaçu, agradecendo aqui a todos que estão nos prestigiando. Está conosco aqui o Bruno Zanetti comentando, né, sobre a questão de que ele considera triste precisar de uma lei para garantir o respeito ao próximo, né, quando aquele assunto que nós falamos ali. Mas isso nem precisava lei, né? A gente poderia respeitar o próximo sem precisar de lei, infelizmente. Também tem aqui o Mauro Bandeira participando, né? Ele coloca aqui uma pergunta, reflexão simples. Quando nossos legisladores farão uma lei pronta que não necessite de tantas discussões após aprovação? Eu acho que até com relação a essa questão aí de uma lei demora 16 anos, ou muitas vezes muito tempo mesmo, para ser regulamentada. Enfim, o Mauro, até se quiser mandar mais um comentário aqui, mande, por favor, aí para que a gente possa fazer esse diálogo. Estamos com o prefeito Chico Brasileiro aqui e falamos um pouquinho dessas obras viárias aqui, né, que estavam paradas em Foz do Iguaçu, muitas delas aí já sendo retomadas. Agora, um dos temas centrais que a gente nota na gestão, e não tem como ser diferente mesmo, é a própria questão da saúde, né, numa cidade aqui como Foz do Iguaçu. Lembrando que a Operação Pecúlio foi em cima também de investigações quanto à gestão da saúde. O que é que se pode passar aí para os nossos ouvintes quanto a própria gestão da saúde aqui em Foz do Iguaçu, hospital municipal, até falando especificamente do hospital municipal, como é que vai ser o modelo daqui pra, em diante, pelo que vocês estão discutindo até com o governo federal, o que é que pretende ser feito quanto a isso? Exato, mas eu quero fazer dentro de um contexto, uma análise dentro de um contexto geral da saúde. Nós tínhamos um sistema de saúde em Foz que funcionava bem. Infelizmente, com todo esse processo de corrupção, ele destruiu o sistema de saúde, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da desorganização do sistema. Para vocês terem uma ideia, aos ouvintes, Guilherme, nós conseguimos até 2012 baixar a mortalidade infantil de Foz, que era uma das piores do Brasil. Ela saiu de quase 16 em 2005 e chegou em 2012 a 9, que é um índice internacionalmente aceito, um dos melhores índices do Brasil. Em dois anos, conseguiram voltar ao patamar de 2005. Ou seja, deixou morrer gestantes, deixou morrer crianças até um ano de idade. Por quê? Porque destruiu a atenção básica, nem sequer exames de pré-natal tinha para as mulheres. Então, com essa destruição, ela ocorreu e virou sistêmica. Todo o sistema de saúde foi afetado. E para você reconstruir tudo isso, o que nós levamos 8 anos para construir, você não reconstrói do dia para a noite. Você tem que reformular tudo, tem que reprogramar tudo, tem que investir novamente em treinamento, em equipamentos, em tudo para que a gente possa ter um sistema de saúde à altura do que foi, né? Foz tinha um bom sistema de saúde. Então, o primeiro passo são esses investimentos básicos. Laboratório, hoje nós temos um laboratório que está fazendo 65 mil exames por mês, e nós estávamos sem exames. Médicos, nós contratamos mais de 170 médicos desde o ano passado, especialistas, e ainda faltam, mas contratamos muito, ou seja, avançou muito, não está 100%. Eu sei que precisamos muito ainda melhorar. Mas é o que eu falei anteriormente, nós estamos num processo de recuperação e reorganização do sistema de saúde. O Hospital Municipal, que é fundamental. Nós tivemos uma intervenção no hospital. Essa intervenção foi em função do processo de corrupção. O Estado não mandava mais dinheiro, porque mandava e sumia. Então o Estado interviu, ficou um ano na gestão. Em dezembro, o hospital foi retomado pelo município com aporte financeiro do Estado. Só que o Estado repassa hoje 2 milhões e meio para o hospital. Antes o hospital estava sendo bancado praticamente pelo Estado. Ou seja, hoje é o município que tem que entrar com uma boa parte de recursos. O hospital custa em torno de 7 milhões mês, 2 milhões e meio do Estado, 2 milhões e meio que vem do governo federal através da média e alta complexidade, que é a produção do que se faz, e o restante, 2 milhões, está pelos cofres da prefeitura para recuperar o hospital. Mas está funcionando. Está sendo pago as contas, está tudo em dia, médicos, fornecedores, ou seja, tudo organizado. Só que tem uma situação nova. A UNILA, que tem um curso de medicina, ela precisa ter um hospital. E construir um novo hospital hoje para o governo federal é muito difícil. A gente sabe que os cofres federais hoje não estão tendo mais recursos para transferir para os municípios ou para as universidades. Então, nós estamos buscando uma parceria, aceitando aí uma proposta da UNILA, e existe um avanço significativo, temos já uma carta de intenções, e começou-se um estudo, não significa que vá ocorrer, para transformar o hospital em um hospital de ensino, um hospital universitário, onde nós teríamos uma participação do município, do Estado e também das universidades, do MEC e do Ministério da Saúde, junto com a UNILA. Ou seja, isso melhora? Melhora, porque a gente qualifica o hospital. Para vocês terem uma ideia, todo hospital universitário ele tem muito mais ambulatórios, porque você tem ambulatório das especialidades, você tem ampliação de profissionais, você tem uma qualificação, porque são profissionais de diversas áreas que são especialistas, já são professores, Ou seja, eu acredito que é um grande ganho para a nossa cidade essa interação do município com a UNILA e com o governo federal. Então, esse é um caminho que nós estamos trilhando. Claro que para isso precisa ter segurança jurídica, precisa ter todo um conjunto de medidas a serem tomadas para que nós possamos garantir que o hospital, e dar essa tranquilidade, o hospital não terá nenhum retrocesso, ele terá avanços. O que nós estamos buscando com isso é que o hospital ofereça mais serviços, mais especialidades e que tenha realmente um modelo aí funcional e permanente. Temos aqui a participação do Cacá Souza. Ele coloca que acabou de sair da unidade do Porto Belo, né, lá, unidade de saúde do Porto Belo, e relata o seguinte, né, problemas com fornecedor de internet para os postos de saúde. Ele relata que a internet não funciona para fazer o cadastro do cartão do SUS, o que tem atrapalhado o atendimento. Verdade. E os servidores até têm boa vontade, mas ficam emperrados com essa falha. Ele relata aqui também que não foi possível imprimir um exame porque a internet caiu. Está sendo trabalhado nessa questão? Está sendo trabalhado, ele tem toda a razão. Fizemos uma licitação e iniciamos o processo de transformação da internet de rádio, que é hoje em grande parte das unidades, pela internet e fibra ótica, que vai funcionar e já está funcionando em algumas unidades, e na região do Porto Belo também vai ser atingida. Aliás, toda a cidade vai chegar com fibra ótica. Também outra questão relacionada à saúde, né, que a gente vê assim, de leis que, digamos, não precisariam existir, mas elas, por algum motivo, é preciso aprová-las. A questão da escala da saúde aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que se o médico ele está determinado lá para atender dia tal, em horário tal, a gente supõe que ele estará lá. Né? Existe hoje uma lei aqui em Foz do Iguaçu para que esteja disponível na internet, esteja disponível nas próprias unidades também. Como é que a prefeitura vem acompanhando esse cumprimento dessas escalas por parte dos profissionais? Na verdade, a lei muitas vezes visa dar uma garantia, que já é a garantia constitucional do cidadão em ter acesso ao sistema. E às vezes estabelece prazos, que esses prazos eles têm que ser observados pelo ponto de vista... A saúde não é uma coisa exata. Você não pode ser uma coisa, olha, é uma fila, é um, dois, três, quatro. Não é isso. A saúde, ela tem prioridades, e essas prioridades é onde está o X da questão. Digamos, nós temos um serviço de auditoria formado por médicos, e o próprio médico pode pedir uma prioridade a um paciente. Quando ele identifica que esse paciente é idoso, que esse paciente tem um risco maior, ele vai dizer, urgente, eu preciso dessa consulta mais urgente, eu preciso desse exame mais urgente. É claro que essa consulta, ela tem que ser feita na frente daqueles que podem esperar um pouco mais. Então, existe um critério que, muitas vezes, a lei diz, ó, tem que atender em 30 dias a pessoa, tem que atender em 15 dias. Mas a saúde tem uma dinâmica própria, que essa dinâmica segue tudo justificado, auditado, com responsabilidade técnica. Então, eu vejo que a lei tem essa boa intenção, porém, na prática, ela tem que seguir o critério técnico e, principalmente, o critério médico de encaminhamento e atendimento ao paciente. Essa lei que foi aprovada recentemente, aquela com relação a prazos máximos de atendimento. Prazos máximos, né? É uma boa intenção. Só que essa boa intenção, ela tem que estar vinculada às prioridades, né? Porque o sistema, nenhum sistema atende um paciente, digamos, em 10 dias. Digamos, você não tem um especialista. Tem especialidades em Foz que não tem nenhum especialista na cidade, ou não tem nenhum do SUS. Ou seja, o que é que você vai fazer com isso? Então, você tem que realmente fazer um processo, encaminhar esse paciente para fora, ou para Cascavel, ou para outro município. Então, existem diversas peculiaridades, Guilherme, que a gente tem que ser observado. Então, a lei não pode ser fria, assim, ó, tem que atender em 10 dias. Claro que a necessidade do paciente, ela é avaliada pelo risco. E dentro desse risco, aí sim, o sistema de saúde tem que fazer um encaminhamento, e o sistema de saúde, ele funciona como uma rede. Se Foz do Iguaçu não tem um atendimento especializado, a nossa próxima etapa é Cascavel, que é a referência regional em Cascavel. Ou seja, nós vamos buscando essa escala hierárquica de atendimento para que nós possamos buscar oferecer o serviço. O Mauro Bandeira esclareceu aqui que o comentário que ele fazia era com relação às lojas francas, né, a regulamentação local das lojas francas, e até é importante a gente citar isso, né, para os ouvintes que estão nos acompanhando agora, porque a Prefeitura criou um grupo de trabalho, né, para analisar a regulamentação local das lojas francas aqui em Foz do Iguaçu, e existe uma expectativa de que para o próximo mês já tenhamos aí a definição quanto ao texto e tudo mais, em que pé está agora. Isso. Lembrando que essa comissão técnica que a Prefeitura formou, ela é uma obrigação legal. A lei de 2015 exige que a prefeitura forme uma comissão técnica. Esta comissão técnica irá levar à plenária do CODEFOS, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do município, para uma análise dessa proposta e que no final a gente tenha a regulamentação. Ou seja, a prefeitura está cumprindo o que está na lei. Nós não estamos postergando porque queremos. Agora, também, Guilherme, esse tempo que está se dando para o debate, ele é salutar. Porque é uma medida nova, é uma lei que surgiu aí, embora tenha surgido já há alguns anos, mas a própria Receita Federal lançou a instrução normativa esse ano. A instrução normativa mesmo do funcionamento, ela foi lançada esse ano, então é muito recente. Então, com isso, a gente vai discutindo para que possamos aplicar o melhor modelo. Eu só posso dizer uma coisa. Foz do Iguaçu terá lojas francas, como outras cidades do Brasil, porque tinha alguns setores que defendiam que Foz não caberia pela característica, a situação de fronteira, tudo nosso. Não, nós não podemos ficar de fora. Porque assim nós vamos favorecer outros municípios. Foz tem que implantar as lojas francas e irá implantá-las. Regiões. Isso é um debate que nós estamos tendo. Não podemos também concentrar. Eu, na minha posição pessoal, a concentração em apenas um local, isso seria absolutamente inadmissível. Agora, nós temos que respeitar o plano diretor, observar quais as regiões que realmente estão dentro de um plano diretor. A cidade tem que que regiões são comerciais, que regiões são industriais, que regiões são possíveis de implantação. É esse processo que está sendo feito, mas eu diria o seguinte, as lojas francas nós podemos considerar como uma realidade, vai acontecer, nós estamos recebendo assim, dezenas de investidores que estão buscando informações e também não estamos atrasados. Até porque o próprio software da Receita, ele está sendo aperfeiçoado e a Receita acho que está lançando agora para testes novamente, para que ele possa estar à disposição dos municípios. Então, eu acredito que no mês de agosto nós teremos assim, um desfecho final e a liberação conclusiva para que a gente possa atrair as empresas. Agora, é claro que o cidadão sabe disso, mas as empresas já estão buscando Foz do Iguaçu. Tem muitas empresas já buscando terrenos, tem muitas empresas comprando imóveis, tem muitas empresas se preparando para vir para Foz do Iguaçu. Algo que nós vamos fazer, depois desse processo concluído, nós vamos preparar um portfólio de Foz do Iguaçu, mostrando as oportunidades que as lojas francas estão trazendo para o investidor. E vamos buscar investidores em outras regiões do Brasil, mostrando que é melhor investir em Foz do que em outras regiões. Porque você sabe que o Rio Grande do Sul também é possível implantar. O próprio Paraná pode ser em Guaíra, pode ser em Barracão, acho que Santo Antônio do Sudoeste, naquela região. O Mato Grosso também. Então, nós temos que mostrar as vantagens de investir em Foz. Se nós não formos buscar empresários, não formos buscar investidores, aí nós poderemos ficar para trás. Então, o papel da Prefeitura é exatamente isso, junto com a CIF, junto com o CODEFOS, com o setor empresarial da cidade, nós divulgarmos e vender o nosso produto, vender a nossa cidade e trazer investimentos para Foz. Conosco aqui através do Facebook, Fabiano Severino, também o Carmo Braz de Oliveira, o delegado Francisco Sampaio, também acompanhando nossa transmissão, Emanuel Maia, também Ricardo Azevedo, Sueli Vitoraz, a Jorgelina Talei, Gabriel Campos Neto, muita gente acompanhando aqui. Muito obrigado a todos pela companhia nesta manhã. Vou chamar mais um rápido intervalo, já voltamos com a última parte desta conversa ao vivo aqui antes do almoço. Programa Antes do Almoço, volta já. Voltamos a apresentar Programa Antes do Almoço. Meio-dia e 22, Programa Antes do Almoço, ao vivo aqui por mais 8 minutinhos, né, na nossa programação da Rádio RCI Iguaçu. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando através do Facebook, também pelo Twitter, né? Você pode interagir conosco, Twitter arroba sempre RCI, no aplicativo sempre RCI, estamos ao vivo transmitindo também, no site semprerci.com.br e no AM em 1320, em toda a região de fronteira. O prefeito Chico Brasileiro aqui de Foz do Iguaçu está participando conosco na programação de hoje. Já falamos aí de assuntos relacionados à saúde, a obras que estavam paradas aqui em Foz do Iguaçu, também questões aí das lojas francas, os free shops aqui no nosso município. E vou perguntar também aqui quanto a uma questão relacionada aos demais poderes, né? Porque a gente acompanha que, por exemplo, Itaipu tem feito várias parcerias com a prefeitura, inclusive aí para asfalto, vários investimentos aqui no município. Governo do Estado veio aí o anúncio do viaduto ali na entrada da cidade, isso. Governo federal com pacote de obras também para a estrutura do aeroporto, perimetral leste. Como é que se dá esse relacionamento hoje aí com os demais poderes, até pela falta de representatividade que a gente tem de Foz do Iguaçu quanto a poucos parlamentares, né, em Brasília e em Curitiba? Isso é um ponto fundamental para o desenvolvimento de Foz. Nós temos que enxergar, Guilherme, que Foz e nenhuma cidade do Brasil ela vai se desenvolver sozinha, com seus próprios recursos. Nós temos que ter boas parcerias, e eu acho que até Foz perdeu muito com brigas. Infelizmente, tivemos períodos de muitos conflitos políticos. Porque você é de um partido, não se relaciona bem com o governador. Eu ganhei eleição, o governador não me apoiou na época, o ex-governador Beto Richo não me apoiou, todos sabem disso, e é natural, é da democracia. Mas no dia seguinte à minha eleição, eu fui até o palácio, fui recebido pelo governador, que me recebeu muito bem, e estendi a mão. Ele disse: olha, eu fui eleito pelo povo de Foz do Iguaçu e preciso do apoio do governo, e ele nos ajudou em vários momentos. Então não posso negar isso. Como também fomos ao governo federal, à Itaipu Binacional, ou seja, o papel de um prefeito, de uma prefeitura, é criar esse relacionamento positivo, uma agenda positiva e projetos. Nós mostrarmos quais são os projetos estratégicos para o desenvolvimento de Foz. E nós pontuamos alguns projetos estratégicos. Digamos, com o governo do Estado, o principal projeto é o viaduto da Costa Estiva. Até porque 70%, até mais 70% dos turistas que vêm a Foz, eles vêm via terrestre. E olha que cartão postal, você chegar numa cidade como a de Foz do Iguaçu e enfrentar uma fila de uma hora, sei lá quanto tempo, para poder entrar na cidade. Então isso é muito ruim. E a governadora Cida Borghetti assinou a licitação. A licitação será no dia 26 agora de julho. Esperamos que esse processo seja concluído ainda no mês de agosto e que as obras possam iniciar aí o mais breve possível. Então, esse viaduto é uma das obras mais estratégicas do desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Por outro lado, nós fizemos parcerias com a Itaipu. Parceria para os caminhos do campo, os caminhos rurais. Os caminhos rurais são importantíssimos porque nós temos um potencial, Guilherme, de desenvolver o campo da nossa cidade no turismo. Nós podemos ter hotéis nas áreas rurais, nós podemos ter pousadas, nós podemos ter o turismo rural, realmente cicloturismo. Então fizemos várias parcerias com a Itaipu vai construir essa rota do cicloturismo até Cascavel. Isso vai ser extraordinário para o turismo e também para as pessoas, para o lazer, para a saúde, enfim. Nós estamos tendo asfalto na Vila C em parceria, 50% Itaipu, 50% Prefeitura. Áreas rurais, 50% Prefeitura, 50% Itaipu. Ou seja, tudo isso ajuda a gente desenvolver a cidade. Mas também a Itaipu está, digamos, lançando vários projetos estratégicos para o desenvolvimento de Foz. O próprio projeto do Rio Boici, os projetos executivos, que são caríssimos porque são projetos ambientais, são projetos de uma dimensão bem significativa, a Itaipu também vai ser parceira nesses projetos. Ou seja, em vários projetos estratégicos a Itaipu está apoiando. E no governo federal, nós temos o aeroporto, que é outro ponto de estrangulamento. O aeroporto de Foz cresce 20% ao ano. O aeroporto que mais cresce no Brasil em volume de passageiros, número de passageiros. Ou seja, nós não podemos ficar como estamos. Então, essa parceria com o aeroporto é muito positiva. Inclusive, a prefeitura vai entrar com a desapropriação de uma área, aí em torno de 4 a 5 milhões, para justamente nós podermos viabilizar essas parcerias, crescer o aeroporto, aumentar a pista, né, em mais ou menos 1 quilômetro. Aumentando a pista, nós vamos ter voos internacionais para a Europa, voos internacionais para o Panamá, para que nós possamos trazer mais turistas da região e até os americanos, que faz aquele grande hub com o Panamá. Ou seja, isso é um pensamento estratégico da cidade, para onde ela vai crescer e o que precisa crescer. Então, essa parceria com o governo federal, governo estadual e os deputados federais, hoje nós temos, apesar de não termos deputado por Foz, mas eu não critico o deputado de fora. E não irei criticar. Essa história de chamar deputado de forasteiro só afasta o deputado de Foz do Iguaçu. Aí você chega em Brasília, você precisa de um deputado para manter a cota de $300 para Foz. Aí não, eu não vou lutar por Foz porque eu chego lá, eu sou mal recebido. Então eu não vou fazer isso e não fiz. Ao contrário, busquei vários deputados. O povo vota em quem quer. Não estou pedindo voto. Eu estou buscando apoio, dizendo que essas pessoas ajudaram Foz. Agora, o voto é uma questão individual de cada um. Mas nós não podemos criar essa política da desavença, do conflito. Então, acho que está muito positivo isso. Estou muito otimista com o futuro da cidade. justamente por esse conjunto de parcerias criadas, que está desenvolvendo a habitação. Nós vamos ter moradias populares aí, que Foz do Iguaçu tem um déficit muito grande. E eu acredito que na próxima semana deve ser aprovado mais um projeto de habitação popular em Brasília, com 588 moradias. 340 estão iniciando lá na rua Angatuba, ali na região da Gleba Guarani. Passei hoje lá, já está terraplanagem do terreno, 340 moradias. Ou seja, há quanto tempo que não se constrói uma casa popular em Foz do Iguaçu? Então, é esse conjunto de medidas que eu acho que vai desenvolver nossa cidade e nos dá muito otimismo. Estamos chegando já ao final dessa entrevista hoje aqui com o prefeito Chico Brasileiro no programa Antes do Almoço. Lembrando que esse conteúdo estará disponível na íntegra daqui a pouco, né, no nosso site semprerci.com.br. Agradecendo aqui ao prefeito pela disponibilidade de atender aqui a RCI. Agradeço, Guilherme, agradeço a RCI, a toda a equipe, colocar à disposição justamente para debater a cidade, né? O povo ter conhecimento dos projetos que virão pela frente, são vários projetos. Relembrando que a semana que vem nós teremos aqui a Agência Francesa de Desenvolvimento para trabalharmos um dos projetos mais estratégicos para o desenvolvimento de Foz, que é Foz se voltar para os rios, para que a gente possa abraçar nossos rios, viver nossos rios, e para isso precisa investimentos em nossa natureza, em nossa biodiversidade. Então, desejo o nosso otimismo e agradecer pelo espaço aqui, pela participação. Muito obrigado. Bom dia.